canção muito romântica, Chuva de Prata, Gal Costa. Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de